0940 para 050. Gol no 941, continue descida para nível 050, informa ajuste no 025. 050, ajuste no 025, para gol 941. Gol no 924, essa é a identificação desse, mantém o 060, ajuste de altímetro no 015, chegada à mare. Chegada à mare, o seu número 4 na aproximação, mantém o perfil da chegada. Bravo Indra Otska, desça e mantenha no 1500 pés. Está visual com aeródromo? 1500 está visual, bravo Indra. Ok. Uno 1500 pés, chame Torre 1198-95. O Bravo Indra Otska descendo para 1500. A mapa está presente, descendo 1500, bravo Indra. No chame centro Recife, na frequência 1251, na alterna 13325. Segura 3325, também. É. Alfa, reporta antes da JDF, na 3223. Quatro, redução para 250 nós. 250, Salvador, boa tarde, é o 4-0. 89 azul, Mãe Terra, 360, Luciano Bosco. Sequenciamento, voe a posição toque. Posição toque, passaria do 230. Afirmativo. Controle 5073 ao transporte. Na posição 9 para o transporte. Com 240 nós. Sente, mantenha e aguarde instruções. Gol no 697. Responda. Velocidade indicada. 240 nós. Sente. D2-3-0, 32230, chame final Salvador, 119.8. 119.8. Passarido 2230, transfere 119.8. Passarido 2230, livre de restrições, desço para 2.000 pés, ajuste na 095. Restrições, descemos para 2.000 pés, passarido 2230. Elétrico, chame Torre 1197. Escuta. Velocidade indicada agora. 2209. Ciente. Por 1197, chame final Salvador, 119.8. 198, obrigado. Gol no 697, desça para 3.000 pés, ajuste no 095. 096, desça para 3.000, 697. Identificação, desça, mantém 050 na chegada a Mari. Ajuste o altímetro no 095. 050 na Mari, no 095, no 322. 15.000, gol no 924. Cuidado 330 pelo aperto 19 para Fortaleza. Decolada 10, curva esquerda, Momo, São Croti 208, controle 107, transponder WebJet 6721. 107 está na posição 4. Vai reportar o WebJet 6721. 30. Gol no 697, informe indicada. 209. Sim. Gol no 924, indicada. 220. Gol no 924, reduz a velocidade para 2009. 200, 924. Pereira 2230, informe indicada. Confirme. Confirme indicada. 170 nós. Sim. Gol no 697, reduz a velocidade para 1709. Eu tô vendo, 697. 924, reduzir velocidade para 1709. 1970, Bruno, 924. Tá, bola ponta, vou dar um 110. Suba inicialmente ao nível 110 e aguarde autorização final para este nível. Ok, vai acender para o 110, alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, eu estou autorizado pelo Centro Recife, nível 110. Ok, alfa Tango Tango. Salvador, bom dia, gol 941, livrando essa escuta. Alfa, antes da Juliette, gol 941. 4, desça para 2 mil pés, ajuste na 095. 2 mil pés, nos Estados Unidos, 15, gol 924. Salvador, uma boa saída prevista. 5447, tem informação que há? Qual seria a saída prevista para a barreira? Juliette, Bravo Delta, contato radar, passando a posição Conde, mantém o nível de voo 100 e foi a posição Bonf, Juliette, Bravo Delta. Juliette, vou ver em Salvador e aguardo para a descida. Ideal, informe. Gol 924, tráfego 12 horas, 7 milhas, mantendo 2 mil pés no momento, cruzando Dona, reportando estabilizado no marcador. O controle 1208 e o transponder 5127. Controle 5447. Mais um posicionamento 547. Solo Salvador, boa tarde. Algum 754? Pronta, cópia ciente da Sierra. Antes da Juliette, gol 941. Autorizado ingresso na Juliette para 06, gol 941. Nível 390 via Upper Zulu no zero com, após conforme o plano. Decola do no zero com curva esquerda após. Lucas de Par, controle 1208, aciona 5110, gol 754. 754. Bono 924 estabilizou na aproximação final. Bono 924, complete final, estimei torre 10295. 295, sou grato 924. O Salvador passaria 2230. Alfa, direção Juliette. Fala Salvador, 4089, pushback assinamento. Salvador, boa tarde, plano 322. Plano 328, livre de restrições, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. Para 2.000, ajustado no 0 no 5, sem restrições, plano 322. Tá, o nível 070, ajuste a altímetro em Salvador no 0 no 5. Juliette, passa de 2230. Salvador, Webjet 6721, tá na posição 4, pushback assinamento. Vai aguardar o Webjet 6721. Salva, bom dia. Bom dia, Alfa Tango Tango. Afirmativo, mantém o nível 110. Está agora a 48 milhas Nordeste VR de Salvador. Chame o centro Recife na frequência 12685, alterno 2545. Salvador, 5240, informação, tanto. 5240, essa identificação, chegada a Mari desse, mantém o 080. Um pouco alto, desça para 3.000 pés, ajuste no 095, chame final Salvador na frequência 1 1 8, décimo, 119, décima 8, final Salvador, gol no 600. 1198, descida até 3.000, gol no 600, com ajuste no 095. Afirmativo. Boa tarde. Controle Salvador, gol no 600, passando 8.000 para 3.000. Gol no 600, continua descida para 3.000 pés, informa ajuste no 095. Ajuste no 095, gol no 600. Siga.

Olimp 03, desce e mantenha 4 mil pés. Relativo, ajuste altímetro é 1015. Localizador no 3228. Finge completo final, último torre, 1985, voo no 3228. 1895, obrigado. Salvador, tá passando por Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, confere. Avião Quebec de Cairo Lourenço, Salvador, tá passando através de Viana Cruz, na proa. Aí, se quiser uma ganhar outra, ponto, tá bom. Victor Mac Quebec, mantenha no 1500 pés, aéreo de voo visual. Ajuste o altímetro no 095, informe através de Paris. Eu posso através de Paris, Victor Mac Quebec, pode me informar o que é o Victor Mac Quebec? Está marcando no 1600 pés. Tipo 5240, completa a redução para 229, desce e mantenha 3.000 pés, ajuste altímetro 1095. 3.000 pés, altímetro 2209, pode ser. Afirmativo, o tráfego P7 está com ground speed de 200 nós a 11 milhas, é um P3. Chame agora a final Salvador 119.8. Chama lá a final Salvador 119.8, uma boa tarde, um bom dia. Você também. Obrigado. Controle final, trip 5240, na sua escuta. 328, livrado. Dia Alfa, repertório da Juliette, na 328. Controle final, Salvador. Bom, boa tarde, eu tenho 52. Série 7, correção Olimpo 03, fundo visual, reporte. Final, Salvador, boa tarde, equipe 5240. Trip 5240, boa tarde, continue descida para 3.000 pés, ajuste 1095. 1095, reduzido 2209, pode ser. Limpo 03, informe de cada. Limpo 03, reduz velocidade para 1709. Trip 5240, informe de cada. 2209, pode incrementar, se a senhora quiser. Reduz a velocidade para 1.70 nós, trip 5240. Ciente, reduzir 1.70, pode ser? Trip 5240, desça para 2.000 pés, ajuste 1095, livre LS, reporte estabilizado. 2.000 pés, reporte lá estabilizado, LS, tá certo? Quebec chame torre agora na frequência 118.95. Lota 5.2, chama Quebec. Canamia 3105, aciona identificação, chegada a man desse Mateus 050, ajuste a última 1095. Victor Mike Quebec. Controle 5-1-1-1, eu transponho para gol 1806.